Bom dia, queremos comprar todo o seu leite. Vocês têm tanques de resfriamento? Para você atender ao pedido dos seus clientes, o Cresce Nordeste atende ao seu. Mais de 6 bilhões de reais em créditos de curto, médio e longo prazos, com juros ainda mais baixos. Conte com o BNB para implantar, ampliar ou modernizar o seu negócio de qualquer porte ou setor. Procure o Banco do Nordeste e faça como ele. Ofereça sempre o melhor para os seus clientes. 0800 728 3030 ou www.bnb.gov.br. Cresce Nordeste do Banco do Nordeste. Brasil, um país de todos. A partir deste momento entra no ar, através das ondas da Rádio Universitária FM, mais um programa da série Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Nosso programa hoje será dedicado ao humorista, cantor e compositor Januário de Oliveira. Nasceu Januário de Oliveira Chirico no Catumbi, Rio de Janeiro, no dia 24 de março do ano de 1902. Foi caixeiro de lojas e alfaiate. Desde cedo fazia serenatas e participava de festas do Clube Ginástico Português, sempre cantando. Começou profissionalmente na Rádio Sociedade e depois foi para a Rádio Clube do Brasil, onde o compositor J.B. da Silva, o senhor, o tirou em 1929 para que ele participasse de um espetáculo no Teatro Municipal de São Paulo, promovido pelo Clube de Antropofagia, em apoio à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. Foi nessa época que gravou seus primeiros discos, trazendo várias composições do senhor, entre elas Chequerei, Como Se Gosta, Minha Branca Nossa Senhora do Brasil, Chegou a Hora, esta de José Maria de Abreu, na gravadora Columbia. Resolveu então permanecer em São Paulo, passando a atuar na Rádio Educadora Paulista, hoje Rádio Gazeta. Gravou alguns discos na etiqueta Artifone, também de São Paulo, e atuou também na Rádio Record. Em 1933, deixa a Columbia e passa a gravar na Vic e ingressa na Rádio Difusora de São Paulo no programa da Saudade, o mais ouvido do Rádio Paulista. Em 1935, atuou no cinema, fazendo o papel de galã no filme Fazendo Fita, de Vittorio Capellaro. No mesmo ano, participou da inauguração da Rádio Farroupilha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ocasião em que cantou em dueto com Carmen Miranda o samba No Tabuleiro da Baiana, de Ari Barroso. Em 1936, volta a gravar na Colômbia. Em 1938, viaja pelo norte do país, passando uma boa temporada em Fortaleza, ao lado da cantora Uiara de Goiás e do humorista M.G. Barreto, atuando no Ceará Rádio Clube, PRE9. De volta a São Paulo, dedicou-se ao humorismo. Januário de Oliveira faleceu na cidade de São Paulo no dia 22 de fevereiro de 1963. Chequerê, choro de J.B. da Silva, senhor. Januário de Oliveira canta acompanhado pelo próprio senhor ao piano e José Pedroso Camargo no violão. Gravação Columbia, de setembro de 1929. Chequerê. Como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto de meu violão. Não calculas como sofre o meu pobre coração por faltar o teu carinho junto de meu violão. E assim é tudo, enfim, meu mas eu não me conformo. Viver longe de você. E assim é tudo enfim, meu doce chequerê. Mas eu não me conformo. Viver longe de você. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão. Que as saudades já são tantas dentro do meu coração. Vem depressa, sem demora, pra eu não mais viver em vão. Que as saudades já são tantas dentro do meu coração. E assim é tudo enfim, meu doce chequerê. Mas eu não me conformo, viver longe de você. E assim é tudo enfim, meu doce chequerê. Mas eu não me conformo, viver longe de você. Como se gosta. Valsa de J.B. da Silva, senhor, e Januário de Oliveira canta acompanhado pelo próprio autor no piano e José Pedroso Camargo no violão. Gravação Columbia, disco lançado em outubro de 1929. Como se gosta. Cantar docemente nesta hora silente, que tudo se sente. E eu vejo teus olhos fingir não saber, pra fazer saudades a teu bem querer. Mas escuto porque longe vai. Eu sinto a saudade bater nos meus lares. Tu és o saudoso do samba silente, que prende por certo a alma da gente. E volvendo os meus olhos pra minha viola, e abraço-me a ela, e as mágoas consola, e a voz num acorde da fibra serena, vou reproduzindo o cantar da morena. Thank you. Linha Branca. Samba de JB da Silva, senhor. Canta Januário de Oliveira com acompanhamento de senhor no piano e José Pedroso Camargo no violão. Gravação Colômbia, lançamento setembro de 1929. Minha Branca. Apoio da minha branquinha sei. Meiguice de quem sabe querer bem. Os olhos da minha branquinha tem. Meiguice de quem sabe querer bem. Seu riso me traz a recordação das tropas, dos tempos que lá se vão. Seu riso me traz a recordação das tropas, dos tempos que lá se vão. Ai, como é bom saber querer. Nome é um prazer, mesmo dentro do sofrer. Passa-se a vida tão sutil, num sorriso primaveril, igual dos céus de anil. A boca da minha branquinha tem o cheiro que as flores também contém. A boca da minha branquinha tem o cheiro que as flores também contém. Seu rosto me inspira consagração da Virgem Maria da Conceição. Seu rosto me inspira consagração da Virgem Maria da Conceição. Ai, como é bom saber querer. É um prazer, mesmo dentro de sofrer. Passa-se a vida tão sutil, num sorriso primaveril, igual cor do céu de anil. Nossa Senhora do Brasil, dueto de JB da Silva, senhor. Interpreta Januário de Oliveira em dupla com Henrique Chaves, acompanhamento de senhor no piano e Pedroso no violão. Gravação Colômbia, disco lançado em setembro de 1929. A Nossa Senhora a que se refere senhor nesta composição é a pintora Tarsila do Amaral, do movimento modernista, que recebeu muito bem senhor quando este esteve em São Paulo. Nossa Senhora do Brasil. Fora do altar, mas é uma santa. senhora Tarsila é a santa verdadeira, que a gente não vacila em chamar bem brasileira. Vive fora do altar, mas é uma santa. Vive fora do altar, mas é uma santa. Diz assim a luz bendita, num sorriso encantador, batizar-lhe como santa, protetora do cantor. Vive fora do altar, mas é uma santa. Vive fora do altar, mas é uma santa. Dança de Caboclo, motivo popular em adaptação de Raquel Tavares. Januário de Oliveira é quem interpreta com acompanhamento do próprio Raquel Tavares no piano, e ainda Zezinho e Petit. Gravação Columbia, disco lançado em fevereiro de 1930. Dança de Caboclo. Miçanga, samba de J.B. da Silva, senhor. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de Jazz Band Columbia. Disco Columbia, lançamento fevereiro de 1930. Senhor aqui usou o pseudônimo de J. Curangi. O nome do cantor não figura na etiqueta do disco. A música teve originalmente o título de Ó Rosa, Ó Rosa. Miçanga. Thank you. carinhos meus. Pitanga, tenho ciúmes dos perfumes teus. Pitanga, viver sem ti, oh não, não pode ser. Jurei por Deus amar-te até morrer. Pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje enfocando a vida e a obra do cantor Januário de Oliveira, que nasceu no Rio de Janeiro no dia 24 de março de 1902, falecendo em São Paulo a 22 de fevereiro de 1963. Vamos prosseguir trazendo Tristeza, samba canção de Heitor dos Prazeres, que fez a letra em música de autoria de João da Gente. Januário de Oliveira canta com acompanhamento de Gaó, Zezinho e Petit. Gravação Colômbia, disco lançado em março de 1930. Tristeza. A tristeza me persegue. Ora, vejam que martírio meu. Foi embora na orgia. Eu não tenho alegria, meu Deus. A tristeza me persegue. Ora, vejam que martírio meu. Foi embora na orgia. Eu não tenho alegria, meu Deus. A tristeza, meu bem, comigo mora. Se eu tivesse alegria, mandava a tristeza embora. Eu fico sorrindo, sorrindo pra não chorar. Eu levo a vida a brincar, a brincar. A tristeza me persegue. Ora, vejam que martírio meu. Fui embora na orgia. Eu não tenho alegria, meu Deus. Embora bastante pobre e de brincar até morrer. O tempo que passa, oh meu Deus, assim me enxergo. E eu sempre nesta vida, verdadeiro carinheiro. A tristeza me persegue, mas ora vejam que martírio meu. Pois fui embora na orgia, eu não tenho alegria, meu Deus. Quebra, quebra, gabiroba, marcha de Plínio de Bri, Januário de Oliveira canta ao lado de Paraguaçu e Jarará. Acompanhamento de Gaó, Jonas, Petit, Zezinho e Atílio Grani. Gravação Colômbia, disco lançado em março de 1930. Grande sucesso carnavalesco em São Paulo naquele ano. Quebra, quebra, gabiroba. Macumba e Mangueira, samba de autoria de Almirante, canta Januário de Oliveira e Jararaca, com acompanhamento de conjunto, gravação Colômbia, disco lançado em março de 1930. Macumba em Mangueira. Thank you. Bota o Feijão no Fogo, samba de Lamartine Babo. Januário de Oliveira canta em dupla com José Luiz Calazans, o Jararaca, com acompanhamento de conjunto. Gravação Colúmbia, com lançamento em março de 1930. Bota o Feijão no Fogo. Maria, meu pedaço de carvão, bota sal, bota pimenta na panela do feijão. Tanto de festa, de cuidado com teu homem, ô Maria, bota a mesa, teu marido está com fome, oi? Bota feijão no fogo, Maria, pronto, já está, oi Maria. Bota feijão no fogo, Maria, pronto, já está. Eu sou do amor, samba de Ari Barroso. Januário de Oliveira e Jararaca são os intérpretes com acompanhamento de conjunto. Gravação Colúmbia, de março de 1930. A revista Cruzeiro realizou um concurso para escolha das melhores composições para o Carnaval de 1930, sendo o júri formado por figuras ligadas à música e literatura, como Lourenço Fernandes, Otávio Bevilacqua, Adelmar Tavares e Olegário Mariano. Este samba classificou-se em segundo lugar. Ari Barroso aparece como Ivone Arantes, que era o nome de sua noiva, que seria depois sua esposa. Eu sou do amor. Todo amor, não posso perder a flor.

tristeza me persegue. Ora, vejam que martírios meus, pois embora na orgia, eu não tenho alegria, meu Deus. A tristeza me persegue. Ora, vejam que martírios cansado, eu vivo sempre a sofrer, embora bastante fome e de brincar até morrer. Os tempos se passam, com meus Deus assim ligeiro, e eu sempre nesta vida verdadeiro pra viver. A tristeza me persegue, mas ora vejo que martírio meu, pois embora na orgia. Eu não tenho alegria, meu Deus. Quebra, quebra, gabiroba. Marcha de Plínio de Bri. Januário de Oliveira canta ao lado de Paraguaçu e Jarará. Acompanhamento de Gaó, Jonas, Peti, Zezinho e Atílio Grani. Gravação Colômbia, disco lançado em março de 1930. Grande sucesso carnavalesco em São Paulo naquele ano. Quebra, quebra, gabiroba. Macumba e Mangueira, samba de autoria de Almirante, canta Januário de Oliveira e Jararaca, com acompanhamento de conjunto, gravação Colômbia, disco lançado em março de 1930. Macumba em Mangueira. Definir com perdão, ter primeiro dinheiro e depois ter amor. E se eu lhe pedir, todo mundo me diz, ele conseguir ser um vida feliz. Vou a Macumba fazer meu pedido, só volto de lá quando for atendido. Fazer meu pedido, só posso ver lá quando for atendido. Estou arrependido do pedido que fiz, por ter sido atendido, fiquei mais infeliz. Hoje vivo chorando todo bem que fugiu. O dinheiro acabando, meu amor me traiu. Volto